ser feliz pra mim não custa caro. Se você está do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério você tem? Quero ouvir! Arrumei há mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil. Ei, quero ouvir! Porque eu te amo, mas quero o que na vida ninguém fez. Você fez em menos de um mês. Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar. Você fez em menos de um mês. Eu arrumei a mala há mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Você me aceita, já te assumi. Atenção, Gitaúna. Quem for no Sem Retoque, quem tá feliz desse São Pedro, joga a mão pra cima e canta, diz: porque eu te amo. O que na vida, porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar. Ninguém fez, você fez em menos de um mês.